923, autorizado decolagem. Pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 02 nós. Leva decolar. Ponto espera, pronto, tá 3663, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, tá 3663. Decolado aos 1-0, chame controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, gol 9-2-3, obrigado. Bom. No 5, calibre LS, reporta estabilizado. 3015, chamada LS, gol 1-0-7-2. Estou frente, como estifito saído. Gente, obrigado. Muito obrigado, não tem nem medo aí. Contato radar, 360, saída da El. Ok, na da El, 360. É, nós temos um tráfego à frente, senhorita. Se possível, coordenar 380 para nós. Gente, inicialmente suba para o 360, aguarde 380 com final, gol no 923. 923, 360, manterá, aguardando a autorização 380. Bom, voo vizinho. Vamos lá. Tive 5221 no contingente correto, isso é um ponto pushback, saneamento. Sim, movido aquilo dado, eu poderia confirmar parte de pesquisa da cola? Cópia, avisa aqui no Delta. Azul 4299, Recife, 13325, 251, bom voo. 3325, 251, Azul 4299, obrigado, bom trabalho. Autorizado 380 como final. Agora 923 autorizado 380 como final e obrigado. X304 autorizado táxi via Índia, no ponto de espera do 1-0, chame torre 118.95, o ajuste altímetro 1-0, 1-5. 1-0-1-5 via Índia, quanto no ponto de espera, chame 95-3304, obrigado, bom dia. O 1072 em Petrônio de Vios. Sim, já estamos voltando para a sua editora. Sente. Poderia confirmar para o solo a transmissão muito baixa, muito baixa. É o gol no mesmo. Estou para o táxi de 1-7-1, falta no 3-2-0 na frente. 1605, autorizado táxi via Pátio Índio, no ponto de espera da 10, chama Torre em 118.95. Táxi via Pátio Índio, no ponto de espera da 10, 1605. Em Salvador, bom dia, tá 3304, ponto de espera, pista 10, para nossa decolagem. Tá 3304, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. A linha e mantém, descansando, são 3304. 888, identifica, chegada a mar e desça até o 050. Chegada a mar, 050. 3, decola 14, controle 120, decima 8. 308, é logo, são 3663. Sente, poderia confirmar a posição, senhor? Pois não, 3, é 3, aliás, 3. Sente, é 03, irei contornar com o Infero. Obrigado. Vitor Kilo Delta, pronto cópia. Autorizado por seguro, decola da 17 com curva direita no corredor Axé, no 105. O controle é para 120, destino 8, eu transpondo 0250. Tango Lima, Salvador. O Vitor Kilo Delta 0250, o transponder, poderia confirmar pessoas a bordo? Sim, estacionamento está na torre 118, decimal 95. Ocean 6312, and 810, right for push and start. Ocean 6312, clear to push back and set up, report to right for taxi. Clear for push and start and come back, we're ready for taxi, 312. 110 graus, 12 nós. Iniciando o TAM 3304. Oi, muito bom dia, Gol 072 NLF. Gol 1072, bom dia, continua a aproximação, reporta passando marcador externo embaixo travado. Panema externo, Gol 1072. Após Sorocaba, após Orana, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5002. 360 Curitiba, decola da 10 com curva direita após a saída árvore, transição elefa, Bump Zulu 21 até Sorocaba, Sorocaba Urana, depois passando em rota do plano de voo. Controle 12080, transponder 5002, está 3859. Está 3859, cotejamento correto, chame pronto para o tiver cruzamento. Até agora. Decola 16, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, uma boa tarde. Bom dia, 3304. Salvador, bom dia, 3304, da TAM Harbor. TAM 3304, bom dia, contato radar 380, sai da Harbor. 380, TAM 3304. Passado travado, 1072. Voo no 072, autorizado pouso pistão no zero, vento 1110 graus, 10 nós. Ele pouso na 10, obrigado. No 923, Recife, 1335, 251, bom voo. Confirme pro 923. Recife, 1335, 1251. 3321. 2 com Kourou, bom dia. Yeah, ready for Jack, Ocean 6312. We have 143 people on board and 3.5 an hour on fuel alternate. It's going to be Natal. Ocean 6312, approve the taxi via main apron taxiway India. On 100 point runway 10, contact the tower 118.95. QNH 1015. And then taxi via main apron India. And the wind, hold short runway 10, 118.95, 6312. Serano 7, Vitor, Kilo Delta. Delta, controle, prossiga. 1072, solo 20, direita 121, na decimal 9. 219, direita, lembrando. Juliette, fica atento ao Airbus da Avianca Taxiano, a produção 01. Alfa e Juliette, Bruno, está visual com a Avianca. Próximo Salvador, bom dia. Bom dia, RJ-5679, portão 2, autorização Guarulhos 3.0. Objeto 6729, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde interceptamos o 16, após Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. Controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5006. Guarulhos, 360, pista 10, decola com curva direita. Da Euleda Bridge, Zulu 16, Brava Zulu, Trivi e Rota. Controle 20, decimal 8 e o transponder 5006, o RJ 6729. O 6729, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento. Chamaremos 6729. Voo no 605, contato radar 360, saída da Euleda. 360 da El, gol no 605. Corredor forte com curva à esquerda após a decolagem. O controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5034. Recife 2882 2600. O transponder 5034, Bravo Kilo Whisky. Autor 5345, parte 3, pro Tibete acionamento. O 5345 autorizado, o post-back acionamento, chama o contato. Tem 5345. O Bravo Kilo Whisky copiou o sol, transponder 5034. Seu destino, Vitor Kilo Delta. Direto destino, aguardando autorização para prosseguir a subida. Autorizado a subida, Vitor Kilo Delta da presente. Autorizado a subida, Vitor Kilo Delta. Tibete acionamento no 9-3859. Botão 3859, posição 09, autorizado por Tibete acionamento, chama pro táxi. Camará. Usado táxi, reporta para ingresso no 7, Bravo Kilo Whisky. O Vitor Kilo Delta, apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 12 horas, 9 milhas, no rumo oposto, mantendo no mil pés. Aciente, o Vitor Kilo Delta passando 2 milhas no momento. Vitor Kilo Delta, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. Estimado pouso em Porto Seguro ao... 0 com curva direita na saída da El Leda Bridge via Pesulu 16 após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5010. Ativo Guarulhos 360, cola 0, curva direita da El Leda Bridge, Pesulu 16, Bravo, até Pesulu Trive, chama 208, assina 5010. O transponder 5010, chama pronto para o Tibete acionamento, acionar 6311. Camarada. American 980, work gate 11, ready for push and start. Chalai 980, stand by for push back. Stand by. Desça para 500 pés, ajuste no 015, reposta através de Pituaçu, Mike Eco Delta. O Vitor Kilo Delta já tem os estimados? Equimano, terminal Ilhéus, 1140. Equimano, pouso em Porto Seguro, 1225. Gente, copiado. Confirme a última aeronave que chamou o solo. 35345 para autorização de táxi, com 97 a bordo, 3 horas. O 35345 segue o tráfego de pequeno porte, não parte 3. Via parte 1 no Índio, ponto espera do 10, chama a torre em 118.95. O ajuste de altímetro no 015. Afirmativo, via parte, o Índia, ponto espera, pronto, torre 2.9.5.5.5.5.5. Objeto 6729, aguarda autorização do pushback. 2.935, obrigado. To change your transponder to 5012, compare. Change now to 5012, I confirm. That's correct, cleared for takeoff. Runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. Oceana 6312. Clear for takeoff, runway 10312. Torre Salvador, bom dia. O gol no 888, passando Índia Serra, baixar travar. Gol no 888, continua a aproximação. Airbus da Avianca iniciando rolagem agora, não no 0, aguarda informação de pista livre. Gol no 888. Aguarda no 888. Está 3859, tem 1159 no POV, 4 horas e 10, alternando o caminho. Vida tráfego na final da 10. Táxi autorizado até através do 62, 3259. 8888, confirmando baixado travado. Afirmo, baixado travado. Autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 12 nós, gol 1888. Livre pouso no zero, gol 1888. What's the other information you need for a car? Oh, passengers, we have 121 passengers today. Brazilian regulation, right? 3259, autorizado, prosseguir táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, o ajuste no 0 no 5. Afirmativo, então prossegue via parte 1 no Índia, 295 no ponto de espera, 3259. Chama a torre, 118.95, bom pouso. O Mike Eco Delta, Cinti, está presente, autorizado, curva à esquerda, comprou a norte, reporta liberando a final da 1-0, não há tráfego a reportar na final da 10. Curva à esquerda para cruzamento da 1-0, reportará liberando o tráfego. O gol no 888 solo aos 3-0, direita 1-2-1, décimo 9. 3-9-8-8-8. Sou informador, bom dia, 5345 da Felipe Ponte, espero que esteja ligado, pronto. Felipe 5345, bom dia. Após a rolagem do Charlie 402, a linha mantém cabeceira no zero. Gente, já falta logo do mesmo, a linha mantém pistão no zero, 5345. O Alfa Tango Tango autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 12 nós. Mantenha o ponto de espera, tem um helicóptero aproximando para pouso na cabeceira 17. Bravo que Luiz, que mantém a posição. Espera próximo para 3859. Sim, a gente mantém o ponto de espera, está 3859. Mantém. Alfa Tango Tango decola aos 32, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho, senhor. O Mike Eco Delta autorizado a gerar base da 17, reporta na final, embaixo travado, o Mike Eco Delta. Reportará na final, Delta. Só perguntando, sair da bomba, 1-0, está livre a instrução, senhorita? 3 mil pés, da bomba? Mantendo o perfil, Alfa Tango Tango. Ok, vai manter o perfil, Alfa Tango Tango. American 90, ready for taxi. That's your standby to start the taxi. Mas que a Codelta livrou o eixo da 1-0. Tenente, avistado, reporta na final do 17, embaixo travado, Mike Eco Delta. Reporta na final, Delta. Mike Eco Delta, livre pouso, cabeceira 17, o vento 1-10 graus, 10 nós. Delta. Bom, 103 na borda, 3 horas e 53, Altar, não valeu. 9729, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em 118.95, Guajú, 10 no meia. 1016 via Índia, ponto de espera 1895, objeto 6729. American Line 980, approve the taxi via main apron, taxiway India, Honda Point, runway 10, contact the tower, 118.95, QNH 1016, your squawk is 5100. Okay, we'll change our squawk, 5100, and we're cleared to taxi via India to runway 10, American 980. 685, 312, ciao. Bom dia, Ronaldo, isso foi, 10 contas, informação, dia 1, 0 para o Portugal. 3859, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e mantém, 3859. Golo 982, contato. Identifica a chegada a Mari, desça até o 050. Mari ao 050, Golo 982. Usado ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceira 17, atento ao helicóptero. Cinco, decola aos 36, controle 1208, bom voo. Obrigado, 208. Controle Salvador, é o Trip 5345, transfere na saída da El, Leda. Trip 5345, contato radar 380, saída da El. Da El. Após 2000, autorizado a proje da El para o Trip 5345. Após 2000, da El, grato. Tá.